Voltei, amiguinhos e amiguinhas, para mais um podcast, Cozinhando com os Deuses. Hoje vamos trazer a receita... Cala essa boca, elfo do inferno. Começa agora, Dragões do Sol Negro Podcast. Vamos começar o nosso podcast. E aí, pessoal, aqui é Minaro Urso. Hoje era o monge da Dungeon para mais um podcast, né? Aí, galerinha, boa noite. Aqui é o Will Pack, Hunter Sans. Diego, Comban, uá, para todos. Aqui é Hideki Medunha, para podcast do Dragão Sol Negro. Aqui é o Vitor, o Diego, esse desonrado, roubou minha fala e falou errado. o cara é fluente no japonês, não pode fazer nada, porra. Aqui é Bruno Jaoi, o destruidor, matando aula para falar de samurai, de novo. Eu sou o Torugomota Deska. Principalmente a parte do Torugo, né? Aurílio, quando é que começou o samurai? Onde? Quando? Como? No Japão. Ah, cara, começou numa noite de lua cheia, papai e mamãe ali, Fafum, 9 meses depois. Porra nenhuma. Samurai começou com uma classe mercenária que defendia os produtores de arroz. Eles eram contratados para defender as lavouras das invasões. O Japão era uma bagunça do caralho, né, cara? Era tipo uma milícia, assim? Exato. É assim, você nascia pra certas coisas. Ou você nascia agricultor, ou você nascia sem família. Daí se formavam pequenas milícias. Você era agricultor, você não queria perder o seu campo pra mercenário, pra pequenos senhores da guerra. Quando você analisa samurai, você tá falando de muitos anos de história, assim, de milênios de história. É, na verdade, era sistema feudal naquela época, né? Basicamente isso, assim, com uma adição, assim, que a casta samurai, ela, quando ela tava quando ela começou a se desenvolver, assim, os guerreiros basicamente iam sendo selecionados, assim, se procurava sempre os homens, digamos assim, mais másculos e menos tímidos, assim. Pra poder criar, assim, pessoas com caráter forte no... Pra ter guerreiros com caráter forte, né? Era selecionada a procriação, assim, vamos isso, procriar era... com... A primeira eugenia, assim, registrada na história. Com o tempo, o pensamento do mercenário evoluiu. Falou, pô, eu fico aqui defendendo esse bando de agricultor, mas eu podia mandar neles. Que vai solidificar mesmo um shogunato forte, lá com o Toyotomi Hideyoshi, na batalha de Sekigahara. É, aí se passam 2000 anos de história. Tá, mas aí que tá. Mas a palavra samurai, que é aquele que serve, numa tradução mais tosca, assim, na verdade não é eles que servem, é eles que oprimem, então. Joel, na verdade eles começaram pensando em servir, depois eles resolveram distribuir, né? Foi mais ou menos por aí. Verdade. Antes disso não eram samurais, então, como a gente concebe hoje, né? Como a gente entende hoje. Não, tava falando, porque eu vinculo samurai à ideia de honra, né? De um código de conduta. Então, essa evolução histórica, ela tem que ter ali um marco no momento que você realmente identifica o samurai, né? Que o Jaoi, o destruidor, tava falando, seria uma pré-história dos samurais, né? Existe um momento que você identifica o samurai. O momento que você identifica o samurai surge a partir dos momentos em que as guerras, os conflitos se tornam muito iminentes. Sim, mas eu entendi muito bem o que o Brabão falou, né? Na verdade, assim, é que a gente tem aquela impressão. O samurai é o bonzinho e os ninjas são os mauzinhos, né? Mas isso é tema pra outro pod, cara. Os ninjas são muito melhores que os samurais. Tá, cara, mas então essa história deles lá do servir é isso que me deixa bolado. Que samurai quer dizer aquele que serve. Porra nenhuma, né? Aquele que serve aos seus propósitos. Na verdade, a origem da palavra samurai vem da palavra saburau, que quer dizer aquele que acompanha a nobreza. Ah, já. O cara é guarda-costas. Já ficou melhor. É uma palavra então, chinesa. Então quando você tem uma, duas, três gerações de samurais, tudo passa a ser mais elaborado, mais ritualizado. existe toda uma postura de como se tratar, de como se conduzir, de como se vestir, a higiene do samurai. E isso surge a partir de longos períodos de estabilidade. Toda aquela cerimônia, a cerimônia do chá, que o samurai passa a ser um guerreiro letrado, um guerreiro culto, um guerreiro assiado e muito eficaz na arte de matar. Né? Vem da estabilidade conquistada pelas famílias guerreiras. E era em momentos de paz, ali, uns momentos mais tranquilos, se exercitava essa conduta mais nobre, né? Esses rituais, essas coisas, né? Essa conduta mais nobre, o poder do mais forte. Não, mas o Bushido, esse código de conduta, eu acho que ele foi desenvolvido, eu acho, né? Que ele é desenvolvido nesses períodos mesmo. O Hagakure, por exemplo, que é assim, o livro mais conhecido que trata sobre a etiqueta samurai, foi desenvolvido no século XVII. E antes do século XVII, o Japão já existia, as castas guerreiras do Japão existiam há muito tempo. Então você vê, a partir de 1600, 1700, é que vai surgir, vai se exaltar muito aquela cerimônia toda de como... Ah, mas se você pegar a história do samurai lá, o mais fodônico lá, que era um senhor de terra... Senhor de terra não, ele era um soldado mercenário, foi aquilo que você falou. Aí ele cresceu, ficou bonzinho, fortinho... Todo mundo seguia ele, mas ele ainda seguia o senhor dele. Ele resolveu dar um pau no senhor e tomar o lugar. Aí, quer dizer, o Bushido enfiou no rabo, né, cara? Quando você fala de mercenário é uma coisa. Quando você fala de samurai é outra coisa. Não. Duvido. Não. É isso que eu tô dizendo. Ele era... Eu não lembro o nome do filho da puta, mas é o seguinte... Ele era samurai, servia um daisho lá, um senhor lá. Aí ele percebeu que o poder dele tá ficando muito mais forte que do daisho. Não é daisho, é daimyo. Daisho é o conjunto de espadas. Daimyo. É o sushi lá. Ele tava com mais poder que o sushi. Aí ele tava com mais poder, aí ele resolveu dar o golpe. Foi praticamente, na minha concepção, é um golpe de estado. Que ele chegou, bom, o exército é meu, os caras são vassalo meu. Velho, eu vou dar porrada nesse cara, esse cara não manda mais. Aí depois disso, ele implantou o Bushido. Falou, não posso perder meu lugar. Então, vai ter que seguir esse código. É que você tá falando que o Bushido, então, foi um código de conduta criado pelo senhor pra manter o samurai na coleira. Pois é. Existe a família imperial japonesa que sempre guiou o Japão no sentido espiritual. São os líderes espirituais da nação japonesa. Chama a família Minamoto. Essa família... reza a lenda que os grandes daimyos, todos os comandantes militares do Japão, que aspiravam ao cargo de shogun, deveriam pertencer à família Minamoto. Isso... Então, mas não foi essa família que o Minamoto, o veião lá, deu golpe pra virar a família imperial, pra virar rei? Foi isso mesmo que aconteceu. Então, é isso que eu tô falando. Aí ele, depois que ele ocupou o lugar, ele falou, não, então vocês têm que seguir o Bushido... E tem que pertencer à nossa família, porque quem manda é nós. Então, você elabora um código de honra que acaba se tornando uma armadilha para o seu inimigo. Por exemplo, se o samurai se sentasse ou numa demonstração de arte marcial, que eles faziam demonstrações, lutas, muitas vezes acabava até em morte. Se numa demonstração um samurai apontasse a ponta da espada para o imperador ou para o daimyo, sem perceber que o daimyo estivesse na linha reta de sua espada, ele era condenado à morte. Porque aquilo era tido como uma ameaça informal que ia ser interpretada pelos outros como uma tentativa de traição. Então, somente pelo fato da ponta da sua espada em uma apresentação apontar para a direção do daimyo, você era executado. Cara, isso me lembra aquele jogo Paranoia. Imagina se fosse a ponta da Bang, hein, cara? Ah, mas era no Japão, não tinha... Não era uma pontona. É, quem vai saber, né, cara? Tá, mas então, assim, tratando do Bushido propriamente dito, certo? Na verdade, ele é um caminho, tá? Isso, claro, vamos tirar a parte aí do cara aí querer criar as regras pros outros e não pra ele, tá? Isso é... mas, assim, ele é um caminho não apenas ético, mas também espiritual, assim, com influência dos três principais pensamentos chineses, né? Na verdade, dois... conjuntos de pensamentos chineses e mais um que é próprio da tradição do Japão, que é a religião Shinto. Basicamente, então, nós temos o Zen Budismo como sendo o que vai dar o elemento espiritual para a criação do Bushido. Né? Temos a questão da fidelidade muito reforçada pelo shintoísmo, principalmente com relação ao respeito ao imperador, ao patriotismo. E nós temos também a influência de Mencio, que é um discípulo bem tardio de Confúcio, né, da China, que dá basicamente toda a estrutura ética do Bushido. Como que é o nome dele? Não, Mencio. Mencio tudo, é o cara lá do Altas Horas? Lá do Agora é Tarde? É Mencio. E o que é o Bushido mesmo, cara? É isso que ele tá explicando, porra. Tá, mas ele é muito parecido isso, velho. Eu achei que era tipo as 10 coisas da Bíblia, não cobiçar a mulher do próximo. É um código de conduta baseado nessa... Bushi é o homem das armas. E do é o... É o quê? É esse mesmo, é esse. Você dá se você quiser, o problema não é ele. É o caminho do homem das armas. Isso é secundário, cara. A caça dos homens de armas também adotavam, mas isso parece que permeava toda a sociedade, né, de alguma forma, né? Pelo menos os nobres, né? Isso... Cara, o Bushido é vagamente análogo ao código de cavalaria ocidental. Pois é. Mas, assim, se tu for pegar e fazer assim, uma lista, é que também tem alguns nuances da cultura japonesa que fica meio complicado, assim, porque a palavra, ela tem mais uma noção de símbolo do que de um conceito fechadinho, assim, certo? Então, justiça, coragem, compaixão, que seriam, por exemplo, três virtudes do Bushido, pode ter uma ampla gama de interpretações de um ponto... Como que é? Calma, repete, as três... Não, virtudes? Uma, ai, tá vendo, uma das três, das sete virtudes, né? Eu falei três das sete virtudes, né? Quais são as sete, então? Justiça, basicamente, que é a moralidade, né? A retidão, a justiça. Tem a coragem, a benevolência, que é a compaixão, o polidez e a cortesia, né? A sinceridade, a veracidade total, ou seja, sempre falar a verdade, né? A questão da honra e da glória. Seria o sexto e, por último, o dever e a lealdade. Caraca, parece aí, até o nome das ruas de onde eu vou morar, cara. Eu moro na Rua da Inspiração, abaixo passa a Rua da Coragem, a outra do Trabalho. Ou seja, eu tô chegando à conclusão que a Vila da Penha aqui no Rio de Janeiro é o Bushido, né? Tem que chamar Vila do Bushido. Não, mas ó, ali, o que você tá falando era do Bushido, que era o cara ia aprender a lutar e tal, mas isso não é o Budô? As porras só existiam no papel, irmão. Que valia mesmo era a força da espada, o poder militar do Japão. Vivia tendo guerra naquela merda. Então tudo que a gente falou até agora não vale nada. O que vale mesmo é a pancada. Acho que o Jaoi tá tumultuando, velho. Ele tá disseminando a discórdia, Jaoi... bicho. É, o Jaoi devia ter participado dos bárbaros, cara. Você tem que analisar que existe a história escrita, que ela é muito rebuscada e culta. Né, o que se escreve e o que se faz são coisas diferentes. Né? Na casta samurai, na casta guerreira, numa casta basicamente de conflito, cara. É uma história de guerra. O Japão é uma história de guerra. Eles podem até fazer poesia lá, que nem os gregos. Quando um grego se afogava, ele não se afogava, ele tinha sido levado pelas ninfas do rio. Entendeu? É igual o Bushido. Não, nós matamos ele porque ele faltou com honra. Ele não tirou o chapéu diante do Shogun. Porra nenhuma, mataram porque precisava das terras do cara, entendeu? Tem toda uma poesia aí. Mas a história mesmo é no fio da espada que se traçou o Japão e no caminho da espada das armas. Me diga uma coisa, o Bushido não é o caminho do guerreiro? O Bushido é o código de honra, o Budô é o treinamento. Vocês estão lendo tudo no Wikipedia, vai tomar um cu, cara. Você quer fazer um podcast? Ah, não. Olha, se você tá ouvindo o nosso podcast e já enjoou, vai pro Wikipedia. Não, um já tá falando uma coisa, outro tá falando outra. Pô, isso o Rogério já falou, pô. Já não tem entendendo porra nenhuma. Não, o Rogério passou os sete códigos aí, os sete pecados que você passou. <de samurai. risos> Não, mas sabe uma coisa que eu tô me questionando aqui, cara? Eu tô respeitando tudo, milenar, essa porra toda. Bushido, código de honra do samurai, Budô, caminho das armas, caminho do guerreiro. Cara, mas como é que você vai aplicar um negócio desse pra um camponês, cara? Por que que o cara tem que fazer isso com um camponês? Ah, não, ele ali faltou com respeito, mata o camponês porque ele não tirou aquele chapéu do Raiden lá na frente do camarada. Vocês não acham que é um pouco errado isso? Não, o camponês sobrou o sumô, né? Do jeito que nego tava roubando os suprimentos dos camponeses, ele não ia ser lutador de judô nunca, muito menos sumô. Por isso que inventaram aquele joguinho japonês, né? Assim, né? Com aqueles 5 saquinhos que tem que jogar pra cima e levantar, né? Pros camponeses se alimentarem durante esse período de guerra. Na verdade, o nome desse jogo... O lutador de boxe peso mosca ligeiro. Na verdade, o nome desse joguinho se chamava Avanço. Aí o nego jogava arroz a avanço, o nego pegava se quisesse, quem conseguia lutava o sumô, depois de alguns anos ganhando. Sasha... É o coelho, né, das tartarugas ninja? Não, aquele aí é o Yojimbo, cara. Porra, tu não faz nem pesquisa e vem aqui, porra, tumultuar, velho. Tu não sabe quem é o Musashi, velho? É tudo filme do Akira Kurosawa, Musashi, Yojimbo. Yojimbo é um cenário muito legal, cara. Que aquilo lá são animais, assim, vivendo num Japão feudal e eles tendo que lidar com a sua natureza de animal e, ao mesmo tempo, todo o contexto do Japão feudal, cara. Aquilo lá é muito tri. Eles conseguiram colocar ele na Tartaruga Ninja, não sei nem porquê, nem como. É, na verdade, cara, o contexto do Yojimbo, ele pega um pouco aquele livro, acho que era do Karl Marx, lembra? Que os porcos eram os comunistas, não sei se vocês lembram disso. Sim, sim, a Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos, mas enfim, é mais ou menos nessa pegada, só tem um erro, e eu vou dizer isso como o biólogo chato, não tem coelho nativo. Então como é que eles conheciam... Eles diziam que a Lua tinha um coelho, cara. É, porque todo mundo sabe que quem fica na Lua é São Jorge. E dando porrada no dragão. Ou na sogra, né? E São Jorge do pode passar. Tá ok. Vamos adiante. Não, meu irmão. Agora fiquei curioso. Vou procurar aqui coelho japonês, cara. Então, aí você pega toda essa história... Toda essa frescuragem do Bushido, do Código de Honra, não sei o quê, nasce um maluco com a ideia virada chamado... Stallone. Shimen Takezo, mais conhecido como Miyamoto Musashi. O cara serviu na guerra com o nome de Stallone. Shimen Takezo, só que ele serviu do lado perdedor. O Iori é foda, cara, e perdeu os três primeiros do time. Podia ter chamado o Tom Cruise lá, o último samurai. O Musashi pega esse Código de Honra, por exemplo, do samurai... Que dizia que você só podia lutar com um samurai com uma espada, de acordo com um certo estilo que pertencia à sua família, 200 milhões de anos, e qualquer outra coisa que você fizesse ia ser desonrado, e porra nenhuma. O cara criou um estilo basicamente invencível, no qual ele utilizava duas espadas, uma em cada mão. Ele era tido como um bárbaro para muitos samurais da época, mas a realidade é que ele vencia todo mundo lutando com duas espadas. Não, mas ele era avacalhado. Ressalte-se que ele não falava grego. O Musashi era avacalhado, cara. Ele marcava, tipo, 2 horas a luta com o cara, ele aparecia 5 da tarde, velho. O cara tava puto já. Xingando até a mãe dele, ia lutar bravo, cansado. O nome do Musashi era Cerejinho Marandro, né? Pô, mas peguei o trânsito do caralho de carroça ali. Sem falar das artimanhas também, né? Que o Musashi também atacava escondido, se escondia na selva, tal, esse tipo de coisa. Não tinha aquele negócio de combate aberto, combate reto, né? Dos samurais, assim. Que o cara era o Zé Bogão, velho. Ele sacava a espada e cortava andorinha em mergulho, cara. Espera o Peta saber disso. A lenda, é essa, cara. É verdade, a lenda é essa. Não faz muito sentido isso. Realmente não faz muito sentido. É, esse cara, ele venceu com um remo, cara. O remo do barco. É, ele fez a boquem com o remo. E ele tava sem espada. Ele falou, vai com o remo mesmo, entendeu? E foi com o remo pra cima do cara, irmão. Não, foi outro que ele avacalhou, cara. Diz que ele demorou pra caralho. Ah, mas o cara é uma lenda. É bem isso que o Vitor falou. O cara é uma lenda. Irmão, o cara ia bater com um pauzinho de comer, velho. Mas ele ia usar os dois pauzinhos. Ah, daí sim. Ah. Então, o Samurai X, que parece uma mulherzinha com X na cara, que com um tiro, com uma espadada só, acerta os caras. Kenshin Himura é uma adaptação do Itogami, Lobo Solitário, cara. Porque ele é o executor do governo, que por um motivo qualquer, abandona essa carreira. Motivo qualquer, o governo matou a família dele inteira. A mulher que ele amava, o cavalo, o cachorro e... Esse é o Itogami. No caso do Batosai, do Kenshin Himura... Esse personagem ficcional, ele já nasceu órfão. Já, explica o como é que ele nasce órfão. Ele brotou, cara. O cara é filho... Ele é filho do coelho japonês. Boa, boa. E ele é um, personagem baseado em num espadachim que tinha existido. Na verdade, todos aqueles personagens que estão ali já participaram de um contexto histórico do Japão. Então existia um cara no Japão que o cara era tão bonzinho, que ele decidiu não matar. Aí você assiste o desenho, realmente ele não mata, mas ele aleja, quebra os dedos de um, arranca a coluna do outro. Eu não mato, eu só alejo. Cara, muito mais feliz. Pessoal que não lê mangá, eu recomendo começar pelo Vagabond, cara. É muito perfeito o traço do cara, narrativo, muito bom. Cara. É mangá, velho. Calma. É, a gente não recomenda isso aqui na Casa dos Dragões, cara. Já começa por aí, porra. O cara no lápis, velho. A retina do olho, você vê. Não, até tudo bem, mas é mangá, velho. A perfeição morreu quando falou que é mangá. É mangá, é morreu a perfeição. Não tem perfeição de traço, é mangá. Ou é mangá, ou é perfeito. Isso aí é preconceito. Isso aí é preconceito e... Com certeza. É preconceito, sim. Não, e fora também que ele é perseguido pelo... Tem uma parte que ele é perseguido pelos próprios... Pelos camponeses ali que tiveram todas as suas fazendas destruídas por causa da guerra também. Tem uma parte que isso acontece. Era uma espécie de diversão para o camponês caçar samurais derrotados. Os camponeses eram os verdadeiros assassinos. Você vê isso, inclusive, em filmes do Akira Kurosawa. E vamos combinar, né? Assim, ó, você joga Deidão um tempão também, né, Jaoi? Camponês é camponês, fi. Não tem camponês que é samurai. Peasant é classe de NPC. É um dado de 4 de vida, cara. Acho justo. Na época que os inimigos do Kenshin Himura levaram a bala lá pro Japão pra matar o samurai. Quem levou as balas foi o Tom Cruise. Seria interessante se tivesse o Tom Cruise e a Tartaruga Ninja contra o camarada lá no final do filme. Todo mundo tá esperando o Tom Cruise aparecer na história. Esse filme do Último Samurai, ele mostra que o samurai é realmente o mestre da espada, né, velho? É foda, é isso. Só que logo no começo, velho, do filme, o Tom Cruise bêbado, chapado, com a espada de cavaleiro americano lá, que aquelas espadas que não eram usadas em combate, eram usadas só pra festa, rebenta 4 samurais, velho! Mas eu posso dizer só uma coisa, cara. Se você for parar pra ver o Darth Vader, ele luta igualzinho, cara. E foi inspirado no samurai. There is no escape. Don't make me destroy you. O Brabom me mostrou um desenho esses dias muito bom também. Eu não lembro agora o nome dele, assim. Que é... O Samurai Champloo, muito bacana mesmo. É muito bom. Samurai Champloo, velho. É bom pra caralho o Samurai Champloo. Muito bacana mesmo. O Jaoi não gostou de Samurai Champloo, por quê, Jaoi? Samurai não fuma maconha, velho. Aquele moleque do Samurai Champloo é muito maconheiro. Ué, como é que você sabe que não fuma maconha? Porque ele leu. Coelho pode ter, fumar maconha não. Não, maconha não. Massa é afro-samurai. Porra, mandou. Esse véio. É do caralho, velho. Porra, Samuel Jackson dublando, meu irmão. Porra. So wait, man. And one other thing. Don't look now, but I think you got a stalker. a crazy fanboy from the tea house. And he don't want your autograph, more like your epitaph. Eu só senti falta dele falando "What do you think, you motherfucking you?" Tá, ele era um Ronin, beleza. Aí você pega na história do Japão lá, a família imperial japonesa lá, o cara então era um Ronin, porque ele servia alguém, aí ele mesmo matou o cara. Então aí ele não virou Ronin, ele virou um samurai. É complicado isso, cara. Que é, pra mim é só que Ronin é o filho dos outros, samurai é teu filho. E aí, vamos pros e-mails? Vamos pros e-mails. Vamos no seu meio, Minar. Ninguém vai no meu meio, não tem disso, velho. Via Skype, Rodrigo Elutarque. Consegui falar o nome do cara. Bom, cara, você tem uma dicção perfeita, cara. Pois é. Como que é, Matrix? Fala de novo, Matrix. Gostei, eu vou pegar a minha moto Titan, meu carro Maverick tá quebrado, gosto de Matrix. Tá, ó. Rodrigo Elutarque, muito bom. Gostei. Vocês falaram de quase todos os dragões. Alguns dos dragões citados revelam a idade de vocês. E traz muita saudade de desenhos toscos do passado. Chamou a gente velho. Eu queria saber o que datou a idade de vocês no cast sobre dragões. Eu acho que foi o Granamir. Ah, pro inferno, rapaz. Granamir. O cara conhece só o Granamir e vem falar, não, vocês são velhos. Não tem YouTube aí onde você mora, não? Não, o dragão mais velho pra ele deve ser aqueles 7 dragõezinhos que passa na TVE. É verdade. É, mas ele falou, mas o Rodrigo aqui, ele diz também, cara, mas traz muita saudade, então é um idoso também, deve ter 600 anos. Fica pagando porra, de jovenzinho, né, fica pagando de, como é que é o nome daquele cara da Blitz? Evandro Mesquita. É. Evandro Mesquita. Botou aparelho também? O Daniel Silva, o som melhorou muito, cara, eu terminando de ouvir agora... Trinquei de dar risada. Não, é que o Will andou fazendo uma. Como é que é o nome? Uma caridade aí pro Brabon, né? E andou trocando os microfones dele. Por isso que melhorou muito o som. Galera, aqui, Dark Wolf. Dark Wolf. Hã? Na verdade, vai ver um gato. Vai ser um punheteirozinho, vai. Tá louco, velho. Os caras tirando. Galera. Tomara que esses caras sejam todos curitibanos, senão eles não vão entender o senso de humor agressivo de vocês. Pô, mas o Mota é carioca, cara. Que se foda, velho. Vocês escondem aí no Mato Grosso. É, que tá com humor aqui. O Vitor tá cagando 10 quilos, vocês não entenderam. Se for achar ruim com eles, vão ter que ir lá em Rondônia pra tirar limpo. É, pega eu aqui em Porto Velho. Colocou a bunda do lado de fora da janela. Vem pegar! Ah. cadê? Galera, Casa dos Dragões, mandaram super bem no podcast sobre dragões. Parabéns aí, turma. Ei! Eu não quero saber de parabéns, eu não participei desse podcast. Por mim, eu quero que isso exploda. O Éder Honório. Como não ouvi esse podcast antes? Porque... E eu que vou saber! Porque tu só ouviu agora. Aí ele botou curto e divertido. Perfeito. Cara, curto e divertido. Onde pra que mim... eu já ouvi alguém falando pra mim agora? Éder... isso na verdade, inclusive esse comentário tem tudo a ver com o programa de hoje, que é tudo que o samurai queria ouvir de uma mulher. Exatamente. Eu tenho até uma resposta boa pra esse Éder Honório. Como ele não ouviu o podcast antes, que tinha mais coisa que fazer, né, rapaz? Do que ficar ouvindo o podcast da gente. Los Mejores Clipes. O cara assinou como Los Mejores Clipes. Deve estar fazendo propaganda. Cara, ele tem muito cara de frotinha, hein, cara? Pois é, tem muita cara de frotinha. Acompanho todos os seus podcasts. Muito bom. Todos os seus 5, né? Deixa bem claro. Sei. Cara, eu sigo você há mais de 10 anos, velho. Já assisti todos os seus... Porra, meu MP3 tá lotado com todos os seus podcasts. Copiei cada um 10 vezes. Só se for, velho. Porque, porra... Mais ou menos. Eu acompanho todos os seus... Mas agradeço o cara mesmo assim. Pelo menos ele podia estar ouvindo coisa melhor. Carlos Filho. Quem vai responder agora é Minar Terceiro. Minar Terceiro é o terceiro. Cada edição que passa fica mais divertido. Parabéns. Fica porra nenhuma, velho. Parabéns com interrogação ou sem? Não, ele pôs exclamação no final. Ô, louco! Parabéns! Minar, Ergus o Javali não morreu. Ele ainda continua tentando matar o Javali. Parabéns pelo videocast. Qualquer dia desses, participo também. Abraços. Participa. Véi, me passa o endereço da boca quando você tá comprando cogumelo, porque eu não entendi nada que você falou. Não, é, o Menar tinha que explicar isso aí, cara. Tô boiando na história. Quem é que ainda tá caçando? Javali com o cara? É, não, o Ergus era o seguinte. Intera a gente do assunto. Tá, eu vou contar pra vocês. O Ergus, o Javali,